A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça determinou a indisponibilidade de bens até o valor de aproximadamente R$ 1.400.000 do ex-prefeito do município de João Pinheiro, no noroeste de Minas, na gestão 2013 a 2016. A medida também afeta um ex-secretário municipal de Obras e Serviços, uma empresa contratada pela Prefeitura neste período e seu sócio administrador. A medida busca garantir que o erário possa ser ressarcido em caso de condenação dos requeridos por improbidade administrativa. Os réus são acusados pelo MP de causar prejuízo ao município em virtude de ilegalidades em contratos firmados na última gestão, em decorrência de uma licitação para contratar mão de obra para prestar serviços de conservação de locais e prédios públicos. Conforme apurado pela Promotoria de Justiça de João Pinheiro, foram efetuadas diversas contratações da empresa após o término do prazo de validade da ata de registro de preço. Além disso, o município não deu publicidade a um contrato, desviando a verba e burlando a obrigação de dar transparência às contratações públicas. De acordo com a ação civil pública, o prazo de validade da ata de registro de preço decorrente do pregão expirava em 13 de outubro de 2014, finalizando nessa data. No entanto, um dos contratos foi firmado em dezembro de 2014 e outro, embora celebrado dentro do prazo, foi prorrogado 3 vezes após o fim da validade. Por essa razão, os dois se tornaram ilegais e configuram um enriquecimento sem causa às custas do dinheiro público. Ao julgamento final de ação, o MP requer que os acusados sejam condenados às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.